essa é a vida que nós vive. Pega a visão da minha área. Muita droga e muita trita e muita arma. O corre aqui nunca para, ninguém ligando pra nada. O corre aqui nunca para, ninguém ligando pra nada. E o quê? Eu quis sair na limpeza, Nike dos pés à cabeça, um pigentão da minha letra, relógio e uma pulseira, um São Jorge na dedeira, algumas notas na mesa, algumas drogas na mesa, arma não tá na gaveta. Hoje é dia de treta, aqui pelas partes costeiras, Maranguape sexta-feira, tu vai ver muita doideira, maloqueiro gerando nas altas, pra não ficar a nada. Nada nesse mundo é de graça, então para, deixa de graça, que hoje é sem a intenção, mandado pra cinco, duas latas na mão, pode faltar água, não disposição, nós faço sufoco, não viro ladrão, tudo dando errado e fui de contramão, tudo que pensaram, pensaram em vão, pensaram em vão, essa é a vida que nós vivemos, pega a visão da minha área. Muita droga e muita treta e muita arma. O corre aqui nunca para, ninguém ligando pra nada. O corre aqui nunca para, ninguém ligando pra nada. Meu som deixa a arma de louco, meu som tocando bem alto na boca. Boto na da zona norte, Patricinha aqui faz Fernanda Pessoa. São prioridades de um maloqueiro. Primeiro lugar eu boto minha família, segundo lugar eu vou botar eu mesmo. Quarto lugar eu boto o dinheiro, o que é que fique terceiro? Meu corre, meu sonho, também minha vida, proteção divina eu peço a Deus. Comércio a céu aberto, meus compassa tá gerando. Começou a vender pra fumar, acabou exagerando. Confia nem na própria sombra, que já te assombra tem uns anos. Quem canta os males espanta, mas eu não posso andar moscando. Essa é a vida que nós vive. São prioridades de um maloqueiro, pega a visão da minha área. São prioridades de um maloqueiro. O corre aqui nunca para, ninguém ligando pra nada. O corre aqui nunca para. São prioridades de um maloqueiro.